Novo 2713, solo 35, libera a direita, chame solo no 219. Direita, solo 219, azul 2713, boa noite. Boa noite, eu vou no 098 com a informação da sua autorização natal passando dela. Gente, um minuto, cópia. Salvador, boa noite, 68 para o táxi. 172 a bordo, 2 horas de autonomia alterna, Salvador. Taxa direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, no 868. Índia, 1895 a torre, obrigado, 868. Solo azul, 2713, aqui no circuito. 2713, taxa autorizado Alfa Kilo, parte 3, no parte 3, fica atento ao sinalizador, disposição prevista é 4, no meu. Alfa Kilo, parte 3, ficará atento, 4, no meu, azul, 2713. Bono 098, Bono, pronto para a cópia. Autorizados para Sierra Bravo, Sierra Golf, nível de voo 410, conforme rota do plano de voo. Subida será Puka, transição de par. Primeira curva à esquerda, após a decolagem, pista 10. Código 5453 e o controle em 120, decimal 8. Autorizados Sierra Bravo, Sierra Golf, passo 10. Decola Puka de par, está 10. Primeira curva à esquerda, 5453, 120, decimal 8. É o voo 098, está no controle. Correto, chama para posicionamento no 098. Salvador, boa noite, gol no 868, posição 90 pronto. A Lima tem pistão no 0868. A Lima tem 0, gol no 868. No 6908, solo 37, libere a direita, solo no 219. Direita na Fox 219, obrigado, azul 6908. Salvador, boa noite, azul 6908, visão na Fox 3. 6908, táxi autorizando Alfa Juliette, porta 1. Alfa Juliette, porta 1, azul 6908. Eu sinto o Fajete, qual que é a descrição de Mar Arrival, descendo para o 4000 feet, Unit 1018. Francis, tu faz ver se eu tô fly direct no estado. O 1868, decola 39, controle no 208. 208, obrigado, até a próxima, o 1868. Controle Salvador, boa noite, gol 1868, decola Puka, transição Aracaju, 1300 pés. 1868, boa noite, contato radar, motor nível 230, saída Puka. 230, Puka, 1868. horas da próxima. Não, pushback será mais na posição 10. Luno 70 autorizado, chamo para o táxi. Samara. Estabilizado, ILS X-Ray Capa Vista, Gol 972. 972, Fêmea Torre, 1895. 1895, boa noite. Azul 4062, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Passo 2000, reporte estabilizado, Azul 4062. Destino 018. Grato. Você parou que a partir de ontem a Logo Live de vocês tem ficado ligado, está tendo como uma manifestação aí, ou foi só coincidência? Não, às vezes está queimada do lado direito, o lado esquerdo está funcionando. Ah, então vou falar só por verdade. Obrigado, Bobo. Bobo 1170, da próxima tarde, sobre 125, Maceió, 43 de autonomia. Via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro no 018, gol 1170. Autorizado via Pacho Índia, 1895, no ponto de gol 1170. Boa noite, 68, chame o centro Recife, na frequência 126.85. 2085, obrigado, 2085. Bono 098, autorizado por estacionamento, chamo para o táxi. Para o táxi, bono 098. uma boa, no voo no 170, próximo ao ponto de espera da 110. Esse no 170, mantém o ponto de espera? Mantém o ponto de espera. No 70, ali mantém pista 10. Ali mantém 10, igual no 170. Solo 472, libera direita, solo no 219. Direita 219, 972. Salvador, boa noite. Azul 4959, 5959. 4959, minuto, copiando. Solo 972, livrou, boa noite. Taxi, alfa, chamamento da Juliette, no 972. Alfa, Juliette, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 2, 0, 6. Azul 4, 0, 6, 2, sobre a torre, em 1, 2, 8, 9, 5. 18, 9, 5, boa. S6, 2, 5, 8, descend 2006, finish 1018. Clear final, ILS approach, report established. Localize. 018, 2003, and report units, report establishes, and 6254. Participação Índia, ponto de espera, torre 1098. No 70, decolos 48, controle no 208. 208, uma boa, gol no 70. Controle, gol no 70, boa noite. Pistão no 0, vento no 30, grau 59. Eu vou no 4062. Voo no 972, de passagem ao tráfego da companhia, após Juliette, portão 09. De passagem, ingressa Juliette, parte portão 9, 972. Afirmo, pronto, cópia. Escuta. Autorizado em Ilhéus, nível de voo no 40, via Golf 677, subida coral, curva direita, pista no 0, código 0263 e o controle no 208. 40, autorizado em Ilhéus, Golf 677, coral, 0263. 4959. 4959, planejamento correto, chama para posicionamento. Fala o 4959. Prossiga. Só confirma o transponder da gente, por favor. 0263. Obrigado, boa noite. Coordenação com você. Mariana, coordenação com o nome da cidade. Boa noite, 1-1-1-2, antes de identificação autorizada, chegada à Mário, deixa para o nível 050. Mário, deixa para o 050, boa noite. 040, vem, herói. Contando Salvador, passarendo, 2224, informação Bravo. 0224, acione identificação autorizada, chegada Mari, reporte de viagem descida. Chegada Mari, reporte de viagem descida, passarei 2224. Passaram, meu Deus. 0, verso 130, grau 59. Gonona 70, autorizado pelo centro, é para digitar. Repar, Gonona 70. Decola 54, controle 1208. Foi 1208, vai chamar 1098. Oxner 6257, LS10. Controle Salvador, este é o gol 1098. 098, aguarde. Oxner 6258, contact now, Salvador Tower, sequence 118-95. Tower 118-95-6258. Ono 098, contato radar, sua para o nível 410, sai da PUCA. La PUCA para o 410, 1098. Ono 170, chame o centro Recife, na frequência 126.85. 268, sim, Ono 170. Ono 172, desça para 2000 pés, as últimas 098, autorizada, sinal ILS e repasse estabilizado. Pode ser o 5-2, o 7-2, pode estar de voar direto Duna? 3-0-1, gol 9-7-2, repasse estabilizado. Estabilizado, gol 9-7-2. Salvador, passarela 2-2-2-4, ideal de descida. 3-2-2-2-4, desça sem restrições para 3.000 pés, o azul última 0-8. Sem restrições, descida para 2.000 pés. 3.000 pés, passarela 2-2-2-4. Running with Zeta Tower Lost 6258. Passarela pode seguir atrás sua frente, o Aduna também? Pesado Aduna, passarela. Direto Dona, passarela 2-2-2-4. 258 on the ground at 57, leaving next right, contact the ground 121, decimal 9. Okay, clear to the right, Norway 219 at 6258, thank you. Salvador ground, good morning, 6258, taxiway, clear text via Alpha Kilo 2843 on the 813 at station to the Marshall. Alpha Kilo 813 and we'll pay attention to the Marshall. Salvador, o Azul, 4959, 1098, chama o centro Recife, na frequência 126.85. 2685, 1098. You know the position for Ocean 6258, we don't have Marshall in sight. Probably is 5 Romeo. 5 Romeo, okay, thank you. Puxa essa na chama para o táxi. Autorizado o puxa para estacionamento, não pode estar, estou azul. Tá no ILS, estabilizou o gol 11772. 1972, chame a torre, 1895. Silêncio, mais noite. Passarela 2224, reduza para 2009, desça para 2010. Autorizada a final ILS, repasse estabilizado. Reduzindo, 200, descida para 2000 pés, ajuste 1018, repasse estabilizado no tempo. Passarela 2224. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 40 graus, 5 nós. Pouso autorizado, pistão 10, 1972. Para o Tactu Azul, 4959, está com 47 a bordo. 3:40, o alternado é Aracaju. Táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 0, 18, azul 4959. Táxi principal Índia, ponto de espera 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Passaredo 2224, chame a torre, 1895. 1895, Passaredo 2224. Passaredo 2224, na escuta da torre? Salvador, bom dia, azul 24959, está com a ponte do ponto de espera 90. Azul 4959, ciente, mantém o ponto de espera. Vai manter o 4959. Passaredo 2224, na escuta? Na escuta, passaredo 2224. Continua a aproximação número 2 para pouso, vento no aeródromo no 50 graus, meia dúzia norte. Ciente, vai dar na pista livre, passaredo 2224. Uno 172, solo 08, libera a direita, chame solo no 219. Gente, solo 219, boa noite. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no meio, 0 graus, 5 nós. Relivre pouso, pistão no zero, passaria do 2224. 4959 ali, mantém pistão no zero. Ali mantém 990, 4959. Área 2224, solo do 1, libera a direita, solo no 219. Libera a direita, solo 219, passaria do 2224. Solo Salvador, passaria do 2224, livrou? Passarela 2224, táxi autorizado Alfa Juliette, remoto 1-3. Alfa Juliette, remoto 1-3, passarela 2224. Azul 4959, livre decolagem, pistão no 0, vento no 50 graus 59. Livre decolagem, azul 4959. Decola no 3, controle no 208. 208, obrigado, bandido. Controle Salvador, bom dia, azul 4959, decolou na 6-escuta. Passado 1-0. Azul 4959, boa noite, contato radar, soltar o nível 140, vou direto coral. Direto Coral 140, estava passando 1.500 pés aqui. 49591, solicita nível 180. Tenha o noite 0 azul 4 9 5 9. 5-9, mantenha o número 0. Azul 4959, está agora 5,4 milhas do oeste de Salvador, previsto o radar terminado, chame o controle dela em 120, decimal 1. Eu não vou. Você sabe informar se foi feita alguma DLA junto à sala IES? O plano do senhor era para 0220.